qualquer sinal. Onde foi a final? Por que desse final? Sinal, manda qualquer sinal. Onde foi a final? Por que desse final? Oh, oh, oh, oh. Essa causa fala tudo que eu fiz. Sem contar disso é, eu sei. Afoguei nesse whisky. Pra sair já daqui, só espero pelo menos um sinal. Faz um tempo que eu já tô mal. Todo dia minha rotina tá igual, igual, igual, igual. Eu quero só um sinal, mas de você. Sinal, manda qualquer sinal.